A mosca vai começar dentro de momentos. Aguardem pacientemente nos vossos lugares, não criem distúrbios de maior ordem. O programa está a ser preparado, e será uma edição especial. Mas não tão especial que justifique um androide ler esta mensagem. Ninguém me paga para isto. Quem sou eu, aliás? Belíssimas perguntas metafísicas como preparação para a hora que se segue. Vamos ter música, conversa, um jogo estranhíssimo, entre outras coisas. E vai ser giro. Não se esqueçam de acompanhar a Mosca em facebook.com/amoscadarim. Temos, também, o blog em ocuprófago.wordpress.com. Obrigado por estarem desse lado. Considerem-se avisados. Até já.